Ainda quero te ter aqui do meu lado, sentir o seu calor. Toda noite antes de dormir, ainda posso sentir o seu cheiro no meu cobertor. Morena, morena. Que eu não paro de pensar em você, nem um segundo sequer. Até nos sonhos desejo que seja minha mulher. Pra sermos apenas um, porque tá fazendo assim? Bem alto eu vou pedir ao céu você de volta pra mim. Meu Deus, me ouça, me traz de volta. Pra fugir desse sofrimento eu quero a minha paz. Meu Deus, me ouça e me responda. Porque nós temos que sofrer só por amar demais. Eu tento te esquecer, não é tão fácil assim. Ninguém tira esse amor que tá dentro de mim, por mais que passe. Eu luto por amor, e o que eu sinto por você hoje me dominou. Ainda quero te ter aqui, do meu lado, sentir o seu calor. Toda noite antes de dormir, ainda posso sentir seu cheiro no meu cobertor. Morena, morena. Você nasceu pra mim, quero sentir seu calor. Não tem distância no mundo pra separar nosso amor. Pergunto ao sol qual é a direção que me indique um caminho em busca dessa paixão. Esse é meu desafio, atravessar os rios, sair em busca desse amor e deixar esse vazio. Além da imaginação, já tá no meu coração, mas é só por amor que eu largo a pegação. Rainha do meu castelo, não temos nenhum mistério. Que seja infinito esse amor lindo e eterno. Te amo de verdade, você me conquistou, mas só vou ser feliz se tiver o seu amor. Ainda quero te ter aqui do meu lado, sentir o seu calor. Toda noite antes de dormir, ainda posso sentir seu cheiro no meu cobertor.